deu você pra mim. Eu vim toda linda como uma pétala de jasmim, cheirosa, macia, não se rendeu ao meu encanto. Na rua me enganhou com seu olhar me apaixonando, e foi assim que tudo ocorreu. Sua amiga veio e uma notícia ela me deu. Foi da hora, já esperava acontecido. Marcamos na portuguesa um encontro inesquecível, e até hoje a felicidade está com a gente. Duas filhas lindas, obrigado pelo presente. Se é que me entende, com amor não se brinca. Lembra quando falei isso pra sua prima? Lá em Tariri, comendo esfirra do Habibs. A noite tava passando, nós já tava firme. Daria um filme, uma história de amor, feita por mim, LCN, o produtor. É pra ela que eu canto. A quem me deu a mão e sempre esteve nos momentos difíceis, marcantes, e também nas horas felizes. Foi quem sempre motivou, né? Nessa longa estrada aqui no Canindé, os levianos só quiseram me atrasar. Mas é claro, tio, ela tava lá, bem perto de mim, não me deixou sozinho. No rap tava junto, mesmo não curtindo. Sei de tudo o que ela gosta, pegar um bom filme, um pouco de pipoca. Isso é da hora, depois vimos pra casa. Deitar na nossa cama, o abajur já se apaga. Aí já era, deixa acontecer. Só não esquece a canção que fiz para você. É pra ela.